deixei você. Fui chorando de saudade, mesmo longe não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou de eu regressar. Todo amor é infinito, noite e dia no meu coração, doce a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão o teu olhar me iluminava, e a minha estrela guia é o teu riso. Passando, são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo amigo. A minha dourada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Estrela guia é o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha dourada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. A minha dourada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço.